noite, meus amigos. Rei do pacote, manda um abraço pro meu amigo Choi, homem pesado, empresário forte, o homem que rasga o dinheiro.